Контроль Иванове, человек 5, какой-то тормоз. Jet 509, boa noite, identifique, desça o nível 070, chegada a Mari. 070 na Mari, 5899, reduza para 2009. Okay, clear for us, so that's it, but we'll go away for taxi. Salvador, boa noite, é Portugal 024. Confirm. Portugal 024. Go ahead, Portugal 024. Just for information, which FID may we expect today? Here is a fast web injection, 5899. Can you confirm the airway? Yes, our flight plan is via Aron Javit, Upper Whiskey 50. Momo, Mike Oscar, Javit Transition. Roger, Momo e Javit, obrigado, Portugal, 024, call you back. É 3520, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1017. 2001 1017, ajustada 3520. Atualizador 1896. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, 1896. 286, tá já. Salvador, boa, boa noite, 96. Boa noite, 96, boa noite. Tráfego avistado, já o trem embaixo travado? Afirmativo. Sente livre pouso, pista 10, vento 170 graus, com 15 nós, rajada de até 21 nós. Informo que os últimos tratos, quando pousaram, informaram turbulência moderada, variando muito o vento e gerando turbulência na cabeceira 10. Ok, chove no campo agora ou não? Confirme. Está chovendo sobre o campo? Negativo chuva sobre o campo. Obrigado. Salvador, eu repo, Europa 084, altimeter 1017, taxi approved via Manapron, Juliet, Alpha. Report when you're ready on the road point. Runway 10. Europa is clear to runway 10 by the apron announcer. 1017, report ready. Europa 084. Salvador, boa noite, Webjet 5899. Webjet 5899, tráfego avistado, curto na aproximação, guarda-pista livre, o número 2, altímetro 1017, para cheque o vento 170 graus, com 15 nós, a intensidade variando aí de 15 a 21 nós. Informo também em turbulência moderada aí no cruzamento da cabeceira 10, ok? A 09 está reportando aí bastante variação de vento no momento que cruza a cabeceira 10. Estimação, guarda pista livre. Oi, Salvador, boa noite. Santa 3226, né? Escuta. Prossiga, TAM 3226. Apenas confirmando, senhor, a autorização é contigo? Afirmativo. Então, TAM 3226, ciente da Bravo, localizado no 07, para autorização natal. Ciente, TAM 3226, aguarde cópia natal. Mais 2 minutinhos eu pago cópia, 370. Ciente, TAM 3226, pelo menos a saída prevista já teria, senhor? Afirmativo, prepare para a terceira saída PUCA, transição de paz. Fuga de porta, 3226, segurado. Salvador, o trip 5317 na remota para o pushback saneamento. Trip 5317 remota, posição está livre, report taxi. Reportar a taxi, 317. 2 Salvador, muito boa noite, gol 1805, formação Bravo, autorização Sal Natal. Afirmativo Natal, gol 1805, Bravo, confere informação em curso, 370, nível, guarde cópia. 437 96 no solo de Salvador 24, livre à direita na Alfa, mantenha a posição ANSA Taxi Juliette. Livre à direita na Alfa, manterá a posição ANSA Juliette. 1896, mantenha a sua escuta? Afirmativo. A sua escuta. Jet 5899, o vento 180 graus, cono 3 nós, livre pouso, pista 10. Baixar a travada do objeto 5899. Torre Gol 17 no 4. Gol 17 no 4, Aracaju, informação em curso é a Brava, número 3 para cópia, 230, aguarde cópia. 3 é Brava, aguardando, Gol 17 no 4. Rio 5849 desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro 1017, reduza para 1970 nós. Desce para 2 mil pés, 1017, reduzindo 1809, 5809. Ready. Are you ready? Yes. Line up and wait runway 10. Get to line up on runway 10, rep as you report. Jet 5899 no solo 25, livre à direita. Segue o bang da Gol, que se encontra agora na Taxiway Alpha. Reporte ANSA Taxiway Juliette, o Webjet 5899. Vai seguir o Gol, saindo pela direita, portar ANSA Juliette, 5899, obrigado. Aero Papa 084, clear takeoff, runway 10. The wind is 170 degrees with 16 knots. Gust 25 knots. Europa 084. Europa 084, clear for takeoff, copy the wind. 5 nós de ground speed. Vai reduzir a massa de suporte, confirme o tipo de aeronave? Airbus 320. Tá, ok. Tá com 125 de ground speed, né? Afirmativo. Ok. Afirmativo, é o número 2 para cópia, Gol 905. Mais alguns instantes de pagar. Nós estamos no gate 3, totalmente pronto para o pushback acionamento. Desculpa aí, Web. Nada, que afirmativo, 35317, em táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa. No ponto de espera, reposte quando pronto, altímetro 1017. 35317. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 10, reportará pronto, 35317. TAM 3226, copia. TAM 3226, Salvador Natal, autorizado nível 370 via UP Zulu 10. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil de saída pouca transição Zipa, 5123 no transponder, 109.35 controle. TAM 3226. Center, nível 370 para Natal, pela UP Zulu 10. Decolada 10, curva à esquerda inicialmente. No perfil da PUCA, transição de par 5123 no transponder, 11935 é o controle, o TAM é 3226. Cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento push 07 ao portão. Chamará no 07 para push acionamento, o TAM 3226. Hello, Europa 084, Bonnet 28, contact now 119 small 35. 1935, boa noite. 520 na escuta. Travou, senhor. Foi do fundo do lado. Está estabilizado, baixou e travou, tem um capa-vivo. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, atente a turbulência moderada, cruzamento da cabeceira no zero. O vento 170 graus com 17 nós, 170 com 17, a intensidade variando aí chegando até 22 nós, na 3520. Livre pouso, pista no zero. Clear to climb 330. That's affirmative. Thanks, sir. With PUCA departure, climb to 330, head to Valley. That's affirmative, sir. PUCA departure 330 and SIPA transition. Zero, primeira curva esquerda, perfil de saída PUCA, transição ZIPA, 5-1-1-3-1, transponder, 109-3-5, é o controle. Autorizado 370 para Natal, UP Zulu 10, primeira curva esquerda, decolando da pista 10, PUCA ZIPA 5113-3935, Gol 1805 no gate 3 para o pushback acionamento. Correto, está livre, reporte táxi, Gol 1805. Autorizado chamar táxi, Gol 1805. Webjet 5899, mantém a posição. Passou externa, Webjet 5809. 5809, continua a aproximação, número 2, altímetro 1017, aguarda a pista livre. Aguarda. O F5899, tá na cidade Juliana. Afirmativo, mantém a posição, portão previsto 03, temos o bang da Gol agora liberando o portão. Tá, gente, vamos manter a posição, 5899. TAM 3226, coordenação equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol à sua cauda. O mesmo agora se encontra no através de meia dúzia. Coordenação equipe de solo após a passagem do Boeing à sua cauda, está livre. Seu pushback acionamento 107 ao portão. Após o Gol, inicia 3226. 3327, pontos ficaram no zero, estamos ao tráfego na final. Afirmativo, já que visou com o tráfego na final, após o mesmo, ali mantém cabeceira no zero, 35307. Sempre após o tráfego, ali mantém o 5327. Bravo. Alô, aos 3-1, livre à direita, Alfa reporta nos ataques aí, Juliette, na minha escuta. Alfa, a Juliette, na sua escuta, 3-5-2-0. Webjet 5807, o altímetro 1097, atente à turbulência moderada no cruzamento da cabeceira 1-0, o vento 170 graus com 15 nós, 170 com 15, a intensidade variando aí, chegando até 2, 3 nós, tem pouso autorizado, pistão 1-0, Webjet 5809, cheque trem. Tá baixado e travado, livre pouso na 1-0, 5809. O número 06, número 2 para cópia, Maceió, Bravo, confere informação em curso, sabote cópia. TAM 3520, táxi lento, portão previsto 07, temos um Hércules acompanhando, liberando o portão. Táxi lento para o 07, aguardando o portão livre, TAM 3520. Voo no 714, pronto, cópia. Afirmativo. Voo no 714, Salvador Aracaju, nível 230, nível autorizado, decolagem da 1-0, primeira curva esquerda, perfil de saída Pucajama, Pojamo, direto Aracaju. 5-1 no 8 no transponder, 119.35 é o controle. Voo no 714. Autorizado Aracaju, nível 230, curva esquerda Pucajamo e direto Aracaju. Aciona 5-1-1-8, controle 1935, voo 714. Corrigindo apenas o transponder, 5115. 5115, o 174. Afirmativo, 04, portão é posto quando pronto, fracionamento posto. Portaria, obrigado. Webjet 5809 no solo aos 33. Ingressa via Alfa Kilo para o pátio 3. Pátio de destino é o pátio 3, quando lá tem o sinalizador, o Webjet 5809. Afirmativo, ingressando Alfa Kilo, pátio 3, lá, o sinalizador deve. 809. Enable 12, second body? 125, decimal 45. Okay, we will try with 126.85, secondary 12545. Obrigado. Permission. Tem pistão no 0, vento 170 graus, com 179, 3553, 17. Livre teclagem, 53, para o táxi, o voo no 805, 82 de POP, 2 horas mais 39 minutos, alternando Marcel. Tens confirmando a autonomia, 2h39? Afirmo. Voo no 805, reporte ponto no ponto espera, altímetro no 017. Leve táxi, mas posso no ponto espera, voo no 805. Oi, o TAM 32 pronto para táxi com 59 a bordo, alternando Fortaleza, autonomia de 2 horas e 45. Minutos. Afirmativa, aguarda para o táxi, TAM 3226. TAM 3226. O Webjet 5899 é tentando o banho de Dago no através 03, assim que o mesmo inicial táxi está livre, seu táxi até o portão 03. Tá visual com Gol, já vai iniciar o táxi para 03, então que o Gol já iniciou, 5899. Afirmativa, está livre até o 03. Obrigado. Trip 5317, decolado de Salvador 35, controle 1-9-35, bom voo. Ah, tchau, bom dia. Controle, bom dia, o Trip 5317. 5317, bom dia, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Gente, quando possível, prova, senhor. Te aguarde em contato com o infraero, por gentileza. Ok, gato. Ponte espera da 1-0, gol no 805. Ali mantém cabeceira 1-0, gol no 805. Ali mantém 1-0, gol no 805. Está aparecendo aqui o 509, balizador. Obrigado. E avisou? Ah, apareceu, apareceu, vai. Grato. Trova 5317. Trova, gratidão. 7, quando lá pronto, o altímetro 10 no 7, na 3226. Gente, após o WebJet, está aqui ao ponto de espera da 10, 3226. Boa noite, 05, tem livre decolagem, pista no 0, vento 180 graus com 15 nós, a intensidade aí chegando até 21 nós. Gente, livre decolagem da 10, boa noite, 05. Salvador, Alfa Yankee Golf, bom dia. Mantenha a escuta. Salvador, com 7 no 4, na posição 4 para a pushback e acionamento. Claro, prático. Prático, com a posição 3. Via Juliette, posição 07. Via Juliette para o 07, tá 3520. Wing, Bocó. Cuidado. Bônus. Bônus 71404, portão tá livre, reporta táxi. Autorizado, reporta aí para o táxi, bom 714. ...805, decolar 238, 109, decimal 35, é o controle, bom voo. 1935, boa noite. Torre, tem 32, no ponto de espera da 10, pronto. Afirmativo inicialmente, ali mantém, capiceiro 10, ali mantém, TAM 3226. Ali mantém, TAM 3226, 10. Uno 606, pronto, cópia? Copia, Uno 606. Uno 606, Salvador Maceió, autorizado nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem do 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Pucca, transição Aracaju, transição Caju. 5133 no transponder, 109.35 ao controle. Uno 606. Copia apenas o controle? 119.35. Ok. Confirme apenas um nível e a rota copiada. É o 30 para Upperwhisky para Mateus. Afirmativo, é por 58. O portão 05 do pátio 1, reporte quando pronto para acionamento, puxo, voo no 606. Reportaria no 606. Alfa Yankee Golf, bom dia. Alfa Yankee Golf, tô ciente. Por gentileza, mantenha a escuta. TAM 3226, mantendo a posição, capiceiro no 0. Apenas aguardando a separação do banco da Google, decolou à frente, mesmo destino, mesma rota, mesma saída, mesmo nível. Paciente, 26. Suba ao 370, saída Pucca. Da Pucca, subindo para o 370 sem restrições, gol 1805. É Portugal 024, red copy. Go ahead, Portugal 024, clear to Lisbon, flight level 370 via Upper Whisk 50 until Mossoró, Mike Sierra Serra, after Upper November 866, after accord your flight plan route. Take off from runway 10, left turn, MOM departure is GP transition. Cock code 5134, frequency of departure is 119.35, Portugal 024. Roger, Point Level 370, per Whiskey 50, Mossoró, upper November 866, runway 10, left turn, Momo Jabit. Confirm squawk 5134, and departure frequency 19.35. Readback is correct, stand 11, report when you're ready. Roger, I'll call you back when ready for push. Então 3-2-2000, vento 170 graus com 14 nós, a intensidade chegando até 20 nós, livre decolagem pista no zero. Então 3-2-2000. Iniciando decolagem na 3-2-2000. Para o táxi, gol 1714, POB 112, autonomia 2-10, alternância. 1714 em táxi via Índia, reporte quando pronto no ponto de espera, 1017 no altímetro, 1-0 no 7. Via Índia, reportarei ponto de espera, gol 174. Confiante Golfo na escuta? Na escuta. A intenção é reboque do portão 01 do Pátio 1 até o Pátio 3? Positivo. Sente, mantém a escuta. Então, 3226, decolado aos 43, o controle em 1-9-35, bom voo. 1935, bom dia. 3226. Ponto de espera está pronto, gol 714. Ali mantém cabeceiro 1-0, gol 714. Ali mantém 1-0. Gol no 606, estou voltando? 606, para cima. Tem estimado para iniciar o push? Puka Zipar. 3226, bom dia, contato radar, na decolagem, está sob vigilância. Prossegue no perfil de vigilância, sobe 370, 3226. Vai chamar novamente para iniciar o deslocamento até o PA3, ok? Gente, obrigado. Objet 6746, após desvio, voe pro de Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado LF, reposto estabilizado. Ok, na proa de Duna, descendo para 2000. Descendo para 2000, 10, 15, confirma? 10, 17. 10, 17, 6746. O vento 180 graus com 1,612 nós, a intensidade chegando aí até 21 nós. Autorizado inicial 10, gol 74. Ciente, está voando externo então, 4178, obrigado. Uno 805, chame o centro. 12685, alterne 12545. 2085, 2545, 1805, boa noite. Aliás, bom dia. Bom dia.